Ha. Dr. Druma, MCT, B.A., B.A.C., Sem transition, sou lente da causais. Enxergo toda e qualquer mudança que o caos traz. Sem foco, é só outro rebelde sem causas. Não troco meus manos por colegas casuais. Sem causa, sigo sem pausa. Pique trabalhador jogando fute na várzea. Busco sair da mesma, enxergar outro prisma. Velhos problemas, anular os sofismas. Sem mãe de nada. Sem imaginar, sem querer adivinhar, minha vida repaginar. Muitos têm a visão de só querer impactar. Mantenho os pés no chão, reputação intacta. Sem rei, o rap também é minha lei. Visionário, pique aquele grupo de lei da nossa história. O mínimo do mínimo eu sei. Não sou menino nem, caí e me levantei. Smartphones, televisão, sinais que na sua tela visão. E mais do que aparenta, é isso tudo mesmo que eles visão. Mas lucro sem divisão, pega visão. Smartphones, televisão, sinais que na sua tela visão. E mais do que aparenta, é isso tudo mesmo que eles visão. Mas lucro sem divisão, também vão me dizer, pega visão. Vê se não pega visão de quem prega o que não pratica. Estica o dedo pra apontar, vai descontar no comentário. Visionário é o funcionário que é senhor do próprio horário. Com o tempo na mão e não preso no pulso. Avulso a cena que convulsiona. Questiono quem só impressiona. E o rumo da rima tensiona quem não tem direção. Visão na função de escurecer o que tá claro demais. Seu filho quer ser preto, mas não faz o mínimo. Rende ao desânimo, expõe o íntimo, retire o ritmo. Nem tudo é poesia, heresia será o som do silêncio. Penso logo, ligo o modo, mudo e o medo em tudo fala. Coragem de quem cala e encara o peso do que é dito. Quando a palavra volta faz sentido. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem limitar o que podemos pelo que devemos. Smartphones, televisão, sinais que na sua tela visão. E mais do que aparenta, é isso tudo mesmo que eles visão. Mas lucro sem divisão, pega visão. Smartphones, televisão, sinais que na sua tela visão. E mais do que aparenta, é isso tudo mesmo que eles visão. Mas lucro sem divisão, também vou me dizer, pega visão. Às vezes numa visão, venera-se lucro. Severa como as coisas são, é a vera o revés. Da vida ao sepulcro um 10 e não houver estresse. Maior do que os pés pelas mãos, o que soubera não presta. Sem princípios fundamentais, se afunda em tais visões que todo mundo é chucro. Num segundo mudo, muda e a muda que plantaste vira veneno na injeção que injetaste na testa. Sabe, à mercê de mercenários, vemos visionários de títulos já ridos ridículos. Em seus círculos tem plateias homéricas e nossa odisseia não passa de véia ideia quimérica. Esse é o problema, o tema do jogo. Visão contrária, edema de demagogo. Meu emblema, meu logo, são pautados na água. Um olhar simples sem mágoa desse esquema de fogo. Smartphones, televisão, sinais que na sua tela visão. E mais do que aparenta, é isso tudo mesmo que eles visão. Mas lucro sem divisão, pega visão. Smartphones, televisão, sinais que na sua tela visão. E mais do que aparenta, é isso tudo mesmo que eles visão. Mas lucro sem divisão, também vão me dizer, pega visão. Smartphones, televisão, sinais que na sua tela visão. E mais do que aparenta, é isso tudo mesmo que eles visão. Mas lucro sem divisão, pega visão. Smartphones, televisão, sinais que na sua tela visão. Bem mais do que aparenta, é isso tudo mesmo que eles visão. Mas lucro sem divisão, também vão me dizer, pega visão.